Salvador, bom dia, o TAN 3601, transforma com Delta. TAN 3601 no protocópio. Autorizado Congonhas 360, via Pesolu no 6, decolagem pista 10 direita, da Leda Bridge, controle em 120 decimal 8 e aciona 50 no 2. Autorizado para São Paulo, nível 360, Pesolu 16, decola 10, curva direita, da Leda Bridge, aciona 5012, controle 1208, TAN 3601. Afirmativo, da Leda Bridge, após Bridge, Pesolu 16, após direto Trive, Belo Horizonte, direto Trive, após conforme. Chame pronto, puxa acionar. Será? O TAN 3601. Bom dia, eu ando 4177, autorização para Vitória, nível 360. Azul 4177, autorizado Vitória, 360, Apre Whisky 50. Decoda 10 direita, Daniel Almeida Ildes, 1208 e aciona 5024. Confirma o transporte? 5024. Autorizado 360 para a Vitória, saída da Leda Ildes, após número 50, contra a saída 1208, o transponder 5024, azul 4177. Correto, azul, chefe. 271, por fim, acionamento com quem? Tá livre, vou, chame táxi. Vamos, táxi, 271. Salvador, Goron 271, para o táxi 147 a bordo, 320 alterna Salvador. Chega até o ponto de espera, chama pronto, 1013 o ajuste. Assunto voo 1271. Autorizado, linha de decolar, pista 10, 150 graus, com 612 nós, com 271. Matrícula de decola da 10, voo 271. Valeu para peixe de estacionamento, STEM 3061, no portão 9. Autorizado, Team Taxi. E depois se chamará Taxi 393601. Uno 271 decolou aos 38, 120, decimal 8. 208. Controle muito bom dia com o 271, cruza 1800 na Fuca. Um, no contato radar no decolagem, sube e mantém o 390, sai da PUCA. PUCA 390. Torre Salvador, bom dia, UF 6749, para informação ECO, autorização 340 para Guarulhos. 340 UF, abaixo do mapa. Poderia adiantar a subida para a gente, por gentileza? Sai na Arbo, Elefa, Sagaz. Sunset 3601, com 154 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão.